Elétricas, especialista em venda e instalação de energia solar. Gere sua própria energia e economize. Leve sustentabilidade ao mundo. Deixe o sol pagar sua conta de energia. Fazemos instalação de energia solar em residências, comércios, indústrias. A Light Soluções Elétricas está há mais de 10 anos no mercado, levando solução para quem não aguenta mais uma conta cara no final do mês. Localizada na rua Francisco Muniz, número 825, em Cruz. Agende um orçamento personalizado pelo nosso WhatsApp, DDD 88 99958 1472. As comemorações de fim de ano merecem o melhor. E no Bom Vizinho, você encontra tudo para fazer bonito na sua ceia. Aves natalinas com preços especiais. Farofa pronta da vovó, 500 gramas, 15,99. Bacon manta sadia, 300 gramas, 7,99. Ofertas especiais para clientes do Pin Clube. Junte-se à família do Supermercado Pinheiro. Seu Bom Vizinho. E mais tocados forrós, você ouve no Forrozão 92. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. vem chegando na piranha. É melhor tu tá ligada, vem chegando na piranha. Aquece essa traseira, pra mandar sentada. Aquece essa traseira, pra mandar sentada. Te esquecer, me diz por que é que eu não consigo. Só você pode responder o que que você fez comigo. Será que esse amor que pegou e amarrou meu coração foi trabalho, foi feitiço? Só pode ter sido isso, não tem outra explicação. Foi trabalho, foi feitiço, só pode ter sido isso, não tem outra explicação. Tô sofrendo, meu amor, se o remédio for você, o que é que eu faço? Consigo te esquecer, me diz por que é que eu não consigo. Só você pode responder o que que você fez comigo. Será que esse amor que pegou e amarrou meu coração foi trabalho, foi feitiço? Só pode ter sido isso, não tem outra explicação. Na base do medo, sem glória e orgulho, acervo e volta a correr. melhores notícias. Quem sabe isso te avale e causa um ciúme. Talvez o auge da loucura se ligar pra mim. Na base da raiva, na base do medo. De aproveitar e viver intensamente o verdadeiro espírito natalino. Que os sorrisos, a paz, saúde e alegria entrem nos nossos lares e que mais uma vez possamos nos reunir e festejar mais esse momento junto com a família e a todos que amamos. Que a magia encha nossos corações de muito amor e carinho. São os sinceros votos da GR Oficina, Robério e família. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Boas festas! Perfumaria. Na Drogaria Benglés é qualidade, é preço baixo, é sua economia. Drogaria Benglés, ambulatório e consulta sempre à disposição. Remédio barato todos os dias, aqui é sua melhor opção. Vem correndo aproveitar cada desconto. Drogaria Berlese. Cliente cadastrado na Drogaria Berlese. A cada R$20 em compras, participa do sorteio de uma moto Honda CG 150 Start. Sua saúde é nossa prioridade. No Facebook, no Instagram. Arroba Difusora FM 92.5. Difusora FM, conectada com você. Qualidade, promoção pro dia a dia. Só aqui no Atacadão do Vale você encontra ofertas incríveis todos os dias para você aproveitar. Segunda verde no hortifruti, terça do frango, quarta da carne, quinta verde e um fim de semana inteiro de ofertas especiais para você com o Boteco do Atacadão e fim de semana de ofertas. Atacadão do Vale, onde seu dinheiro vale mais. Atacadão do Vale é mais economia. Atacadão é onde seu dinheiro vale mais. Licença, você é a mulher que acabou de doar sangue? Sim, sou eu. Gente, é ela! Faz uma foto comigo, você salva vidas. Quem doa sangue vai se acostumar com isso. Nada faz tanto sucesso quanto salvar vidas. Basta estar saudável, bem alimentado, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Vá até o Emoce mais próximo. Doe sangue. Uma campanha Emoce, Governo do Ceará. Música, prêmios e a sua participação. Difusora FM. Torne seu final de ano muito mais feliz com o Lojão Paraíba. Aqui você encontra de tudo. Qualquer produto, qualquer item, apenas R$20. Temos uma variedade incrível de confecções, calçados, utilidades para o lar, cama, mesa, banho, utensílios para a sua cozinha, acessórios, moda feminina, moda masculina, moda infantil e muitas opções de presentes. Qualquer peça, pague apenas R$20. Lojão ou Paraíba, a sua loja de preço único. Avenida João Jaime Ferreira Gomes, em frente ao Mercado Público de Acaraú. E saúde em primeiro lugar. Do Ceará ao Maranhão, vamos te cuidar. Tem promoção todo dia, é só aproveitar. Com entrega gratuita, só pra te agradar. Segunda do bebê, sexta da fralda, vem cá. Quarta sênior, quinta genérico pra te ajudar. No final de semana, seu cabelo vai brilhar. Farmovir com você é Farmácia Farmovi tem uma novidade para você. Aqui você pode ganhar um Pix de R$500 todo dia. Isso mesmo, durante o mês de dezembro, de segunda a sexta, estaremos sorteando um Pix de R$500 todo dia. Para participar é muito fácil. Faça suas compras acima de R$50 na Farmácia Farmovi e ganhe cupons para concorrer. Quanto mais você compra, mais chance você tem de ganhar. Farmácia Farmovi, a farmácia do Grupo Farmovi. Melhor você vai encontrar. Saúde, cuidado e carinho, pode confiar. Farmovi sempre a te acompanhar. Segunda do bebê, terça da fralda, vem cá. Quarta é sênior, quinta é genérico, pra te ajudar. Sinta essa emoção. Difusora, FM. Neste período especial, o Laca Saúde celebra cada conquista alcançada ao lado de nossos clientes e colaboradores. Agradecemos pela confiança e dedicação que fizeram deste ano um marco em nossa jornada. Desejamos que o Natal seja repleto de amor, paz e união e que o ano novo traga ainda mais saúde, esperança e realizações para todos. Estamos prontos para continuar cuidando de você e da sua família em 2025, sempre com o mesmo carinho e compromisso. Boas festas. São os votos de Itamar Júnior e da equipe Laca Saúde. Atenção, pessoal! O dia mais esperado tá chegando! Dia 24 de dezembro, terça-feira, é o mega sorteio de uma incrível Pop 110 zero quilômetros na Tic Bolos. Quer participar? É simples! Na compra de dois bolos, você ganha um cupom para concorrer. E quem resiste ao cheirinho delicioso de um bolo caseiro saindo do forno, hein? Venha saborear nossa variedade de sabores e ainda garantir o seu cupom. O melhor bolo caseiro da região tem um nome, Tic Bolos, rua José Júlio Lousada, no centro de Acaraú, zap 889-9631-8430. Não perca essa chance deliciosa. Difusora FM. O Natal não é um momento, nem uma estação, e sim um estado de espírito. Cultivar a paz e a boa vontade, ter misericórdia e abundância, isso sim é ter verdadeiro espírito de Natal. Nunca se esqueça de agradecer mais do que pedir nesse Natal. Que você e sua família tenham uma noite abençoada. Abram seus corações nesta época do ano para receber o amor de Jesus Cristo em suas vidas e a esperança que acompanha o início de mais um ano novo. Feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos do vereador Paulo Rocha aos familiares e amigos correligionários de Acaraú. Bertolatini em Acaraú. Dr. Rômulo Bertolatini e doutora Marisa Bertolatini. Atendimentos em ginecologia e obstetrícia, clínica médica, neurologia, nutrologia, ultrassonografia e laboratório de análises clínicas. Fone e WhatsApp 32 99 15 2812 e 3661 4141. A Clínica Bertolatini localiza-se à Rua Prefeito Raimundo Rocha, 141, Centro, em Acaraú. Esquina com o Hospital Moura Ferreira. Clínica Bertolatini. Dr. Rômulo Bertolatini e doutora Marisa Bertolatini. A gente se importa com você. Fica vontade pra fazer barulho. Só tá no talo, no talo, tá todo, no talo, tá todo. Chama meu vulgo, fala aqui no meu ouvido. Fica à vontade pra fazer barulho. Só tá no talo. Ela me fala que eu sou viciante. Pede não para, vai, volta constante. Vai longe dentro da lante. Sem mais alto que alto falante. Ela me fala que eu sou viciante. Pede não para, vai, volta constante. Deixa comigo, vai. Eu chamo meu vulgo, fala aqui no meu ouvido. Seu fica à vontade pra fazer barulho. Só tá no talo, no talo, tá tudo. Chama, vai. Chama meu vulgo, fala aqui no meu ouvido. Seu puto. Fica à vontade pra fazer barulho. Só tá no talo, no talo, tá tudo, no talo, tá tudo. Chama meu rumo, fala que no meu ouvido. Seu puto. Fica à vontade pra fazer barulho. Só tá no talo, no talo, tá todo, no talo, tá todo. Chama meu vulgo, fala que no meu ouvido. Seu puto. Fica à vontade pra fazer barulho. Só tá no talo. Bate no peito, toca o meu piseiro que eu fiz daquele jeito. Quando tá estourando, o médico já tá no talo. Já vai batendo forte, é assim que eu me amarro. A galera tá dançando ao som do meu paredão. Novinha vai descendo e rebolando até o chão. Eu bato o pé no chão, faço poeira subir. Quem não aguenta a pressão, pode sair daqui. Ó, o piseiro doido e a galera gosta. Dançando o piseiro, gastando a sola da bota. Ô, oh, piseiro doido e a galera gosta. Dançando o piseiro e gastando a sola. E quando estou

Como consideramos e estimamos nossos clientes como parte da nossa família, a vocês desejamos tudo o que há de melhor nesta época de festa. Que neste Natal seja de paz, amor e alegria. E o ano novo seja melhor que este que acaba agora e venha carregado de prosperidade. Que nas casas de todos vocês reinem a harmonia e a felicidade. E que no ano que vem possamos continuar contando com sua preferência. São os sinceros votos do Porto Seguro Supermercados. Boas festas, estimados clientes. Natal Solidário Óticas e Redenção. Doar é um ato de amor. Traga 2 quilos de alimentos e ganhe R$150 de desconto na compra do seu óculos novo. Desconto Família. Compre 2 óculos de grau completo e ganhe uma das armações inteiramente grátis. Compre à vista e ganhe 25% de desconto ou nos cartões de crédito e ganhe 15% de desconto e ainda parcelamos em até 10 vezes. E tem mais, comprando à vista ou no cartão, você ainda ganha um lindo óculos esporte. Temos consulta todos os dias nas Óticas Redenção. E mais, concorra a sorteios de eletrodomésticos no final do ano. Estamos na rua José Júlio Lousada, no centro de Acaraú. Natal Solidário Óticas Redenção, a melhor opção para a sua visão. Difusora FM. Chegou a hora da sua sorte mudar e faturar uma grana extra. Com o jogo do Bets e o jogo do bicho online. É dinheiro fácil na sua conta. Tudo com muita rapidez e o melhor é no conforto da sua casa. É isso mesmo. Faça agora mesmo seu jogo online pelo nosso WhatsApp. É rápido, fácil e seguro. É tudo online aqui pelo nosso Zap. E aí, bora jogar e ganhar uma grana extra? A sorte é toda sua. Aproveite. Jogo do Bets e jogo do bicho online. É só chamar do nosso telejogo e fazer a sua aposta. 85 99113 4562 ou 85 98965 6328. Estamos chegando ao final de mais um ano, que foi recheado de sucesso e realizações. Essa é uma excelente oportunidade para agradecer a sua confiança no nosso trabalho. Neste final de ano, só temos a agradecer. A sua parceria é o melhor presente que poderíamos ganhar. Você nos inspira a ser melhores a cada dia e esperamos tê-lo ao nosso lado por mais um ano. E dizer que é uma honra ter você como cliente. Boas festas, feliz 2025. São os votos do Paraíso das Frutas aos amigos e clientes do Vale Acaraú. Difusora FM. Você conhece o cartão de todos? O verdinho mais amado do Brasil. Nós somos um cartão de desconto que lhe garante preços acessíveis na hora de marcar suas consultas, sendo o clínico geral R$26 e as demais especialidades por R$35. Dispomos de odontologia completa com ortodontia, implante e muito mais com até 70% de desconto. Temos atendimentos médicos em clínica geral, ginecologia, cardiologia e outros, além de cashback nos nossos parceiros, a Milco Home Center, Restaurante Castelo Encantado e muito mais. Aproveite o nosso cartão, faça seus exames com até 80% de desconto. Exames laboratoriais, ultrassom, eletrocardiograma, entre outros. Peça já o seu cartão por apenas R$29,70 mensal e garanta desconto nos atendimentos Fone Whats 88 99774-0751. Atendemos nas regiões do Vale Acaraú. Dirija-se ao nosso escritório na Avenida João Jaime Ferreira Gomes, 727, Centro, Acaraú, Ceará. Cartão de todos, juntamente com a Clínica Amor Saúde. Medicina, odontologia e exames em um só lugar. Loja Cuide-se Bem, uma loja completa que traz até você as grandes novidades da moda. Na loja Cuide-se Bem, temos moda feminina, moda praia e moda fitness. Peças no tamanho padrão e plus size. E mais, cosméticos, fragrâncias nacionais e importadas e kits de presente. toda sexta-feira temos descontos de 20% nas fragrâncias masculina e feminina. Venha conhecer a loja que tem tudo que você precisa para cuidar da sua beleza. Loja Cuide-se Bem, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Não fechamos para almoço. Na rua Coronel Duca da Silveira, ao lado da rodoviária de Acaraú. Fone 88 999442036. Instagram @cuide_sebemloja. Organização Renata Freitas. Todo dia, toda hora, só da Difusora FM. Aproveite a promoção especial nos hotéis Hana em Camocim. O Hotel Hana Praia, na Avenida Beira Mar, oferece quartos com vista maravilhosa, frigobar, TV, ar-condicionado, piscina e café da manhã completo. Contato 889-9455-2925. Instagram @HanaPraiaHotel. Já o Hotel Hana Centro, na Praça da Rodoviária, tem quartos com TV, frigobar, ar-condicionado e café da manhã. Promoção especial para representantes. WhatsApp 88 997285041. E no Hotel Hana, na cidade de Marco, você ligue 889-9752-2392 e 883-664-1150 e pelo Instagram @HotelHanaMarco. Atenção, Vale Acaraú. A melhor plataforma de telemedicina do Brasil chegou na nossa região. Médico Agora. Com a Médico Agora, você tem acesso ao médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar marcar consulta, diretamente na palma da sua mão. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 22,50 mensais. E nada mais. Consultas ilimitadas, sem carência, sem fidelidade, sem taxas extras. Cuide da sua saúde com praticidade e economia. Contrate agora pelo WhatsApp 88 99237 8325. E atenção, quer transformar sua vida financeira? Junte-se a nós na divulgação da plataforma e alcance excelentes ganhos mensais. Essa é a sua chance de crescer com a empresa que está revolucionando o acesso à saúde no Brasil. Informações 88 99237 8325. Médico Agora, saúde acessível para todos, sempre. Difusora 92. Para adoçar o seu Natal, o Bom Vizinho está com ofertas especiais de chocolates e bombons para as suas confraternizações. Creme de avelã Nutella, 350 gramas, R$ 21,99. Bombom Franui, 150 gramas, sabores, R$ 29,90. Chocolate Ferreiro Rocher, 100 gramas, R$ 20,99. Ofertas prontinhas para você. Cadastre-se no Pin Clube e aproveite. Supermercado Pinheiro, seu Bom Vizinho. Perfeito, perfeito pra mim. Acabou. cairia perfeito pra mim. Pra nós dançar e tchau. Vai. Queridos amigos, clientes e familiares, à medida que o ano vai chegando ao fim, queremos expressar nossa gratidão por cada momento compartilhado e por todos vocês que fazem parte da nossa história, seja na clínica Endocentro ou no dia a dia. Que esse período festivo traga alegria, paz e amor para os seus lares. Desejamos que o próximo ano seja repleto de novas conquistas, saúde e felicidade. Que possamos continuar juntos, apoiando-nos e celebrando cada vitória. Boas festas e próspero ano novo. Esses são os votos, com carinho, do Dr. Márcio Ronen e toda a equipe da Clínica Endocentro. Esquadrias de alumínio e vidros é com a Metal VIP. Qualidade e preços imbatíveis. Sua solução completa em estruturas de alumínio e vidros em geral. Portões, janelas, grades, varandas, espelhos, box, itens em inox, motores e toldos. Tudo isso com o melhor custo-benefício. Venha para Metal VIP. Cobrimos ofertas concorrentes. Agende seu orçamento pelo WhatsApp DDD 88 99918 0303 ou pelo Instagram arroba Metal VIP Prime. Estamos localizados na Avenida Nicodemos Araújo, número 462, no centro de Acaraú. Venha para Metal VIP, sua referência em esquadrias de alumínio, vidros e manutenção em geral. No rádio e na internet. Só da Difusora FM. Enquanto isso, na casa de seu Chiquinho, tá lá ele, rapaz, o netinho dele. Vô, me deu um real, vô. Meu filho, vovô Thalys! Armaria não, vô! E por que o senhor não pede dinheiro à mulher? Meu filho, que mulher? A Lívia Ribeiro, a mulher do dinheiro! E ela empresta dinheiro, meu filho? Só de ruma! Olha aí, cumpada! Apoio, faça carreira, criatura! Pra Lívia Ribeiro, empréstimos consignados! Você que é aposentado, aposentada ou pensionista do INSS, tá todo mundo liso? Nós estamos! Apoio desse com a mulher! Lívia Ribeiro, a mulher do dinheiro! Oi, nega! É dinheiro na ruma e ligeirinho! Fique tranquilo, homem! Você pode fazer o seu empréstimo com a mulher. Ô, gente. Lívia Ribeiro. A mulher do dinheiro. É só ligar, oi. 88 99725693. E liga assim, mulherzinha, me ajude. Tá demais. É Lívia Ribeiro, a mulher do dinheiro. E onde é o endereço? É Mermacular, homem de Deus. Na rua Coronel Salles, mesmo no miolinho do Acaraú. A época natalina não é sobre presentes, é sobre presença. Aquilo que podemos oferecer de mais importante aos outros é a nossa atenção, nossa amizade verdadeira e o nosso amor incondicional. Que esta época contribua para a nossa evolução pessoal, nos ensinando a viver de uma forma mais harmoniosa e solidária, estendendo a mão para aqueles que mais precisam e perpetuando as graças de Deus por todos aqueles que surgirem no nosso caminho. Desejo para todos um ano com mais amor, mais esperança, mais afeto e mais compreensão. Feliz Natal, próspero ano novo. É o que deseja o vereador Rogério Silveira aos familiares, amigos e correligionários de Acaraú. Difusora FM. Eu curto e compartilho. Época de renascimento, é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. É época também de celebrar todas as conquistas vividas e os objetivos alcançados. Esta é a época da virada. É tempo de planejar um ano ainda melhor do que esse que está dando a Deus. Desejamos a você um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. São os votos de João Apoliano e família. Postos Freitas, Acaraú e região. Você está procurando pela clínica com melhor atendimento e os melhores serviços de saúde da região? Venha conhecer a Protoclinic, sua mais nova clínica de especialidades e diagnóstico por imagem em Acaraú. Contamos com uma estrutura pensada especialmente para receber você com o conforto e a qualidade de atendimento que você merece. Na Protoclinic, você realiza diversos exames diagnósticos como ultrassonografia geral e obstétrica, tomografia computadorizada, exames cardiológicos e laboratoriais. Contamos também com prevenção ginecológica, imobilização ortopédica e realização de biópsias. Além disso, você encontra profissionais de excelência para ofertar o melhor atendimento possível nas áreas de dermatologia, cardiologia, ortopedia, cirurgia geral e oncologia, urologia, pediatria, fisioterapia e muito mais. para a Protoclinic, a clínica com a marca de confiança do Dr. Gabriel Lousada. Estamos localizados na 58, número 455, próximo à Metal VIP. Telefone 88 999 490720. No Facebook, no Instagram. Arroba Difusora FM 92.5. Difusora FM, conectada com você. Qualidade, promoção pro dia a dia de segunda. Só aqui no Atacadão do Vale você encontra ofertas incríveis todos os dias para você aproveitar. Segunda verde no hortifruti, terça do frango, quarta da carne, quinta verde e um fim de semana inteiro de ofertas especiais para você com o Boteco do Atacadão e fim de semana de ofertas. Atacadão do Vale, onde seu dinheiro vale mais. Atacadão do Vale é mais economia. Atacadão é onde seu dinheiro vale mais. Chegou em Acaraú o Lojão do 20. Temos tudo em cama, mesa e banho. Moda masculina, moda feminina, moda praia e moda infantil. Lojão do 20. Bonés, óculos, calçados, panelas, utensílios de cozinha, bolsas e qualquer peça por apenas R$20. Venha conferir, você vai se encantar. Lojão do 20. É barato, é bom, é perfeito. Avenida João Jaime Ferreira Gomes, em frente à lotérica. Insta Lojão do 20, _ Acaraú. Música, prêmio e a sua participação. Difusora FM. Profunda gratidão. Agradeço a todos os meus amigos e conterrâneos do querido Vale Acaraú, região Jericoacoariana. Suas orações fervorosas durante meu período de provação foram fundamentais para minha recuperação. Minha fé, inspirada pela paciência de Abraão, meu ancestral, foi recompensada. Deus escutou e realizou um milagre em minha vida. Estou vivo, de volta e testemunhando sua misericórdia. Que esta mensagem seja um testemunho da graça divina. Boas festas. Com gratidão eterna, Marlon Aguiar, o Coelho do Vale. Um abraço natalino extensivo a todos e um feliz ano novo. Diagnoses agora em Acaraú. Um novo conceito de saúde e bem-estar para nossos clientes. Aqui você encontra serviço de excelência e qualidade, preço justo e agilidade na entrega dos resultados dos seus exames. Contamos com estrutura laboratorial completa nas cidades de Acaraú e Itarema, com ambiente acolhedor para a realização de exames laboratoriais, consultas médicas e terapias. Venha nos conhecer em Acaraú, Rua José Júlio Lousada, 575 Centro. Em Itarema, Rua José Fernando de Souza, 520 Centro. Ligue ou mande um zap 999-55-8166. Diagnoses, exames laboratoriais e serviços de saúde. Rosão, no